Boa noite. Olá, Boa Paulo. noite. Olá, Pedro. Paulo, já estamos no nosso na décima quarta gravação, não é? Exatamente, Décimo terceiro exatamente. episódio do Fibra de Carbono, Exatamente. que é um podcast espetacular. E só vê os outros todos, há de pensar que tem algum mérito, não? Hoje são 13 de junho de 2012. Estamos na semana a seguir ao Grande Exatamente. Prémio do Canadá. E E estamos mais entre importante do que isso isso e ainda. as. Estamos a Não, hoje poucos tem dias jogo. das 24 horas de Le Mans. Mas sim, também é essa coisa toda. Passou O algumas pontapé na horas xixi. o. Exatamente, passaram algumas horas o grande. A seleção fez os portugueses sofrer mais um bocado. Eu Mas pessoalmente sofri ganhou. bastante. Ganhou. Epá. Viste o jogo? Vi. Pois. Vi, vi. Pá. E ainda ganhei mais umas jolas de presente. Foi, fizeste umas apostas. Não, o bar onde eu fui tinha. O bar que eu Ah, fui acertas no resultado. oferecia. Não, não, oferecia cada gol que a seleção marcasse. Ah, E foi. pronto, Ah. aproveita. Isso é E fixe. pronto, Isso é fixe. aproveita-se. Onde eu fui não via disso. Pá, mas Pois, opá. os gajos jogaram bem, pá, tirando o Ronaldo, que o gajo tem que melhorar um bocado. O Coitadinho. gajo à seleção nunca dá nada, pá. Foi. Não, com ele, Se fosse. dele até dá, só que tem mais azar. É pá, que não é azar, o gajo falha os jogadores mais caros do mundo e falha duas vezes. Duas bolas em frente ao guarda-redes. Se nós não ganhássemos, era complicado. As pessoas que iam mais em cima dele do que iam agora. Bom, voltando ao que nos Vamos ao interessa. que interessa, automobilismo. O Grande Prémio do Mónaco foi ganho pelo sétimo vencedor diferente. Canadá. Na sétima corrida, é o Grande Prémio do Canadá, Canadá. sim. Era para ver se estavas com atenção. E estavas, parabéns. Foi ganho o Grande Prémio do Mas não Canadá. é Foi recorde. Mas não é afinal, não é recorde. recorde. Né? Pensava-se que o sexto já Não. era, não é? Pois tu já me tinhas Não, dito, de facto, é assim, se alguém me perguntar assim, então desde o início da época, é recorde, sim. É ah, recorde. desde o início da Lemão é época é recorde. recorde. É, mas não é recorde absoluto. Recorde Ou seja, absoluto. houve 9 corridas consecutivas na mesma época, não necessariamente a começar na primeira, na época de, corrijo-me se estiver enganado, 82, Já é de 1982. em que houve 9 vencedores diferentes, seguidos, Exatamente. não é? Exatamente. Entre o Grande Prémio do Mónaco e o Grande Prémio da Suíça, que foi em Dijon, Pernois. Quantas Nove corridas corridas com teve nove essa época? diferentes. 16. 16. Oh, Pedro, foi aquele campeonato com os 11 vencedores Sim, diferentes. Percebe? sim, sim, sim, sim. O campeonato Em do 16. Rosberg. Em, Não, isso exato. é 81. 82. Quem 82. ganhou o Piquet. Ah, ah, ah. O Sabes tal que eu não era campeonato nascido, onde. pá. Eu 81. sei. Mas eu era. É Pois eu basicamente sei. o. Digamos que o campeão do mundo só precisou de ganhar uma corrida. Para ser campeão. Pronto. Que também é recorde, isso. Que eu saiba, foi o único até hoje a ser campeão só com uma vitória. O Rosberg. Não necessariamente. O Hawthorn em 1958 também ganhou o campeonato do mundo só com uma corrida. Ah, foi? Foi, Sim, mas foi. na altura eram menos, não é? Sim, mas exato, era menos. Mas a regularidade, estás a entender, é o que interessa. O que interessa é seres regular. Não, por exemplo, imagina, tu ganhas 5 corridas, mas depois tu não pontuares no resto, é inútil. Pois. Pois é, Portanto, pois é. Pois é. por exemplo, o melhor exemplo dessa temporada de 82 que estamos a falar é o Alain Prost. Ele ganhou 3 corridas. Eu creio que ganhou, não, ganhou duas ou três corridas, eu não tenho certeza, mas ele não foi campeão do mundo. Ele aliás estava a liderar o campeonato e pronto, não conseguiu e era o favorito e não conseguiu ganhar o título, não é? Mas foi o piloto que ganhou mais vezes. Pronto. Isso Naquele, naquela faz sentido. temporada, o John Watson ganhou 2 corridas, sim, exato, ganhou 2 corridas. Portanto, não, ninguém ganhou mais do que dois grandes prémios. Prost ganhou dois grandes prémios, o Watson ganhou dois grandes prémios, Pirani ganhou dois grandes prémios, René Arnoux ganhou dois grandes prémios. Portanto, ninguém passou disso. Digamos assim, basicamente tinhas que ser regular. Uhum. Exato. Pronto. Mas isso é regra. Isso é regra, uhum. Normalmente é regra em todas as temporadas. Nestas que são tão equilibradas entre tanta gente, ainda é mais importante. Mas pronto, exatamente. Se é equilibrada, ser regular também é difícil. Não é? Exato. Se calhar não tanto como ganhar corridas, mas ser regular também é difícil. Mas por exemplo, exato. Mas por exemplo, pronto, para teres uma ideia, na altura, os carros quebravam-se muito mais frequentemente do que agora, e tu teres pronto, pá, imagina, se tu pontuares já é uma maravilha, não é? Há aqui pilotos que conseguiram grandes resultados, por exemplo, falamos do exemplo do Prost. Prost só em 16 ganhou duas corridas, não é? Mas, por exemplo, depois dessas duas vitórias, não conseguiu pontuar em sete grandes prémios, nos sete grandes prémios seguintes. Portanto, fogo, para teres uma ideia. Uma... Olha, falar nisso, sabes quem é o gajo mais regular esta época? Eu creio que seja o Lewis Hamilton. Não, não é? É o Schumacher. Em que sentido? No sentido em que desiste sempre. Ah. Isso é Mas também regularidade, não é? No meu dicionário sim, é regularidade. Não, mas nesse caso. Não, Não, mas mas é o Hamilton. coitado. É o Hamilton. Toda a gente tem uma Não, vitória. e Os o Hamilton pontuou primeiros. sempre. Exatamente. O Hamilton pontuou sempre, o Alonso pontuou sempre. São os dois únicos que pontuaram em todas as corridas até agora. E são os que estão à frente do campeonato. Exatamente. Que eu esteja aqui a ver. Os pilotos que já venceram este ano estão 5 nos primeiros 5 lugares. E depois está o Button, está em 8º, está O fora. Maldonado é décimo. E o Maldonado é 10º. É, o coitado, o não consegue, agora já não consegue ter carro para fazer render os Aquilo é pneus. muito estranho. Ele próprio diz que não sabe o que é que se passa. Estamos a falar do Button. Atenção para quem está só ligou agora. O Button é conhecido por ter um estilo muito suave, um estilo de condução muito suave. Especialmente a comparar com o Hamilton, que é muito agressivo, que gosta de mais de um carro mais sobrevirador. Se der uma treta técnica futura, há de ser sobre isso. E o Button é exatamente ao contrário. Tanto que quando as coisas funcionam e é preciso poupar pneus, o Button é o homem para o serviço. E quando está a chuva, é o homem para o serviço. Mas por alguma razão, neste momento, o acerto do carro da McLaren não o deixa sequer aquecer os pneus devidamente. Portanto, ele não consegue, não só pôr aquilo a funcionar, a ter performance, e o que faz com que ainda gaste mais pneus. Portanto, um dos problemas dos pneus desta época é a degradação excessiva. E ele não só não tem performance, como ainda degrada mais os pneus. Portanto, ele está numa situação muito complicada. Muito complicada. De qualquer das maneiras, o equilíbrio que se verifica nos primeiros lugares, não o tira nem de perto nem de longe da discussão do título. Ele tem é que agora, muito em breve, resolver os problemas dele. Sim, obviamente. Mas o Sobre a mas corrida. exato, sobre a corrida em si, não foi propriamente uma coisa empolgante, digo Mas já. foi. No fim fez-me lembrar um pouco o Grande Prémio do Mónaco do ano passado. Com uma mistura. Qual foi aquele Grande Prémio em que o Hamilton troca pneus? Ah, foi o Grande Prémio da Alemanha, aquele em que o Piquet Júnior subiu ao pódio. Ah, sim. O Hamilton fez a mesma história, não é? Está aí em primeiro. Exato. Ah, troco mais quilos ou não troco? E fica em terceiro ou em quarto e depois ultrapassa a malta toda. Exatamente. Foi, Não, é mas aí assim, eu não vi a foi. corrida toda, vi o princípio e vi o fim, não vi o meio. Portanto, acho que fiquei com a parte melhor. Se calhar que para quem viu Sim, tudo, a porque coisa o se calhar meio foi um bocado mais entediante. foi relativamente Mais mais aborrecido. aborrecido. Digamos assim, porque é assim, O Hamilton foi claramente uma aposta, porque ele estava na frente de Alonso e o Vettel, e os três estavam colados. E as previsões falavam que os carros não iriam fazer mais do que uma paragem, compreendes? Com pneus moles. Que só quero os mais duros. Sim, sim. Quero os mais porque duros há, do fim de semana. Há era os moles e os super moles. Sim, os macios e os super macios. Super sim, moles. Exato. Sim. Macios, super macios. Moles, macios, não interessa. Pronto, é super soft tires. Se quiseres pôr as coisas em termos de. Só que o Hamilton decide que é que isto tudo no final acaba por ser uma aposta. O Hamilton apostou que se ele metesse pneus mais frescos, ele poderia apanhar quer o Alonso, quer o Vettel E apanhou. na parte final e apanhou. E o. Só que é assim: havia dois tipos de estratégias. Fazes uma paragem e levares o carro até ao fim e meteres fizeres nova paragem e ficares para trás, mas depois conseguires apanhar nas voltas finais, apesar do aproveitando o tire cliff da concorrência. Só que isso só poderia ser bem sucedido se tu soubesses qual era a altura ideal para parares, porque para teres uma ideia, o Vettel parou, o Hamilton parou e o Vettel parou, só que o problema foi onde parar. Hamilton parou a tempo Sim. e veio de trás e apanhou o Alonso. O Vettel parou mais tarde, apanhou o Alonso, mas já veio tarde. O Vettel parou muito tarde. Muito, muito, muito tarde. 5, 6 voltas do fim. Eu estava a ver uma transmissão em espanhol. E eles diziam: Que passa? Que é maluco? Vettel é maluco? 6 voltas do fim. Não sei falar espanhol. Eu também achei que ele era maluco. Então ele vai parar a 6 voltas do fim. Não deve ter pneus nenhuns. A verdade é que a Red Bull fez bem as contas. Porque o Vettel de facto ultrapassou o Alonso. Sim, mas ele De não. facto. Mas eles podiam ter passado. Podia ter parado há 5 voltas antes e apanhava. O problema ficava com o segundo lugar, não é? E o que Claro, claro. aconteceu é que ele acaba em quarto, porque o Grosjean, que tinha parado antes, ou na mesma altura, é melhor sucedido do que o Vettel. Não, o Grosjean fez uma paragem. O Sim, Grosjean. mas eu consegui conservar, mas Aí eu é que consegui está. conservar Aí é que melhores está, pois. pneus. E Também é uma questão de se o conservar melhores Hamilton. pneus. Aquilo dava numa situação em que, antes do Hamilton parar, estava o Hamilton, o Alonso e o Vettel estavam os três muito perto uns dos outros. E ali num bocadinho, não vai, par, não par, tanto, qualquer um deles. E se por acaso, para fazer marcações aos outros. Nenhum deles para, quem ganha esta corrida é o Grosjean. Atenção. Sim. Atenção. Tanto que acabou a 2 segundos do Hamilton. Estava com o mesmo ritmo, quer dizer. Esta Lotus está muito boa. Estava com o mesmo Está ritmo da equilibrada para corrida. este tipo de circuitos e para este tipo de corrida. Agora, Porque. o Hamilton, havia uma tática e ele seguiu a tática. Atenção. E a tática deu-lhe o resultado. Eu acho que Porque, ele seguiu, foi o plano para B. teres uma ideia, para teres uma ideia, sim. Mas, por exemplo, para dar uma ideia, o Grosjean e o Pérez param mais ou menos na mesma altura que o Hamilton. Compreendes? E conseguem levar a sua tática adiante, quer um, quer o outro. E claro, não é? Os dois conseguem conservar melhor os pneus que o. Sim, Que porque Alonso. repara, no fim da corrida eles estavam com o mesmo ritmo com os pneus com 40 voltas do que o Hamilton com pneus com 15. Exato. Pois, isso é de realçar, sem dúvida. Já a tática da Ferrari, eles se calhar faziam o mesmo, estás a ver? O que eles disseram foi duas coisas: Já tentaram ganhar a corrida ou optarem por não parar. Sim. E depois chegou ali um ponto quando o Hamilton parou que eles tinham duas opções: ou faziam marcação ao Hamilton para tentar ganhar a corrida, ou faziam marcação ao Vettel. Eles optaram por fazer ao Vettel porque o Vettel é que estava mais próximo do campeonato. E não contaram, se calhar, que a degradação dos pneus ia ser tão grande, porque o que aconteceu foi que agora quem está em primeiro é o Hamilton. Sim, mas Foi o resultado prático da coisa. Mas o Grande Prémio em geral, daquilo que eu vi, eu gostei. Pá, esta temporada está espetacular. Este equilíbrio é mesmo aquilo que se quer. E que nem é só o equilíbrio dos resultados serem baralhados corrida a corrida. É que os quatro primeiros classificados neste último Grande Prémio estão separados por 7 segundos à chegada. Sem safety car, Sim. sem nada. Epá. Sim, sem acidentes, sem safety car, sem. Foi Isto foi mesmo espetacular. a. Olha, tens aí o teu gato aí a miar. Tenho. Tenho, Tens o sim, gato aí a senhora. miar. Tenho. Bom, em termos de Tenho, mas campeonato. passa, isso passa, isso passa. Isso passa. Passa? Já está. Já está. Aí vai outra vez. Em termos de campeonato, está o Hamilton à frente, com 88 pontos. Mais dois que o Alonso, que por sua vez tem mais um que o Vettel, que por sua vez tem mais 6 do que o Webber. Seis Epá, isto com o é. Weber. Isto basicamente eu gosto sempre de ver quais são os pilotos que estão a uma vitória de passar para o primeiro lugar. Isto é, se os outros da frente não pontuam. Não é? Portanto, o Hamilton tem 88 pontos, menos 25, que é o primeiro lugar, dá 63. Isto quer dizer que o Rosberg, que está em quinto, pode ser o primeiro classificado na próxima corrida. Quer dizer, pá, isto é Exato. uma coisa que eu não me lembro de ver. É espetacular. É Isso é espetacular. verdade. É E espetacular. ainda por cima modificaram este sistema de pontuação que era para evitar os equilíbrios, não é? Era para evitar Pronto. os equilíbrios. Não, o exato, para evitar os equilíbrios. Porque o Eu acho que anterior sistema de pontuação. Não, é assim. O anterior sistema de pontuação dava 2 pontos de diferença, 10 e o 8. Dava 2 pontos de diferença ao primeiro e ao segundo. E agora aqui tu tens 7 pontos. Sim, Percebes? eu acho que eles fizeram isto. Olha, a ideia que eu tenho é, corrijo-me se eu estiver errado, se isto não é também uma. É evitar que um gajo que está em segundo se deixe ficar em segundo e não arrisque uma ultrapassagem, porque não compensa assim tanto, não é? Exatamente. Exatamente. Isto é para que os pilotos arrisquem a vencer. Só que, Quantas não foram claro, as e. vezes nos anos do campeonato do Alonso em que ele pura e simplesmente chega a segundo e deixa-se ficar? O gajo é esperto, estás a ver? Ele é dos melhores pilotos Exato. da atualidade, se não o melhor, porque é o que tem o carro pior e anda sempre lá em cima. Se bem que este Ferrari está melhorzinho, vê-se. E aqui, Bitola é o Massa, não é? Se o Massa faz bons resultados, é porque aquilo, o carro está melhor. E o Alonso é o sério candidato ao título, mesmo tendo arrancado com um carro. Arrancado no início da temporada, com um carro da treta. É um sério candidato ao título, não é? Exato. Mas agora o pronto, enfim, o carro, a Ferrari já melhorou um bocadinho, entre outras coisas. Melhorou um Mas bocado, não é? sim, até o Massa, se não tivesse feito aquele, se não tivesse tido aquele despiste, eu tenho aquela interpressão que ele chegaria ao pódio. Achas? Acho. Ele O já não Massa, sobe ao pódio há. desde há 2 anos. Há Há 2 anos que não canos. sobe ao pódio. Foi Não qual sobe foi a ao última pódio há 2 anos. corrida? Em que subiu ao pódio foi 2009. Creio que foi em Barcelona. Barcelona? Creio que é em Barcelona, mas não tenho certeza. Só vendo aqui. Também não, eu também não. Mas o que eu te digo, mas o que eu digo do. Eu acho que, por exemplo, como eu estava-te a dizer, este fim de semana o Massa esteve bem. Entendes? Teve, sim senhor, teve. Qualificou-se em sexto, Qualificou-se quinto. em sexto. Quinto, Quinto, sexto, quinto, isso. sexto. E esteve pronto, em forma. Aí ele, último pódio foi em 2010. Pronto. Já vês há quanto tempo é que ele está. Ah, Está foi em fora 2010, disso. foi aquela Foi na corrida Coreia. do. Não, foi a Coreia? Foi na Não, Coreia. foi a do. Foi do Alon... Fernando is faster than you. Foi essa? Não, não foi. Não, não, não Foi na foi. Ainda Coreia? teve, ainda tem mais 2 podes depois disso. Ah, ok. Ele deve estar com muitas saudades de 2008, porque em 2008 que foi a época áurea dele, não é? Porque o gajo é vice-campeão. É. Isso ninguém lhe Sim, claro. tira. Isso ninguém lhe tira, não é? Sim. Já ninguém tira o segundo lugar, né? Parecendo que não, é um título invejável. É, mas por exemplo, posso dizer-te que desde 2008 não ganhou uma corrida. São quase 4 anos. Verdade. E se chegar ao fim, 4, 2009, 2009, depois, chegar ao fim desta época sem ganhar, que é uma coisa que nós cá entre nós vamos pressupor como provável, a coisa é capaz de. Sim, 4 anos. É isso mesmo. Olha, o quem é que tu achas que poderá ser o próximo vencedor diferente? São as Lotus? Eu estou a apostar mais nisso. Ou são os Lotus, ou é o Pérez. Mais o É Pérez que... do que o Schumacher. Mais o Pérez do que o Schumacher. Atenção, mas claro, E que o Massa? não podes descartar nem o Massa, nem o Schumacher, nem nada disso. Eles podem ter um bom dia e ganharem. E o Senna? Quem teve? Bruno. Sim. Também é outra Então, qual, hipótese. que cena é que havia de ser? Não, também é outra boa hipótese. Só que também temos que ver como é que vai estar como é que as coisas vão Opa, sendo de fim de eu. semana. É que é assim, Depende temos que muito da ver. pista e do fim de semana, se quer. Depende muito da pista, porque é assim, para teres uma ideia, o Maldonado, neste fim de semana. Teve aquele despiste, bateu no muro dos campeões, raspou o carro, entortou o chassi. O Maldonado estava com o tempo a passar para a Q3. Compreendes? O que eu te quero dizer é que isto é um bocado sorte e azar, não é? Se ele tivesse passado para a Q3, muito provavelmente ele tinha carro para ir aos pontos. E pelo que mandei, andam-me a contar, o carro do Williams não é um carro feito para isto, é mais carro de alta velocidade nas pistas, entendes? Sim, de curvas Portanto, rápidas e não de retas. exato. Portanto, eu não acredito muito que o vai Pá, lutar. e é um bom carro. Vai batalhar, vai batalhar para o. Estou falando da Williams em geral, atenção. Vai batalhar para um fim de semana razoável em Valência. E quando digo fim de semana razoável é ir aos pontos. Quer o Maldonado, quer o Bruno Senna. E quem Agora, sabe um top 5 ou um pódio, uma coisa assim do género. Porque assim, eu acho que é sempre ouvi dizer complicado. que um Eu carro acho que é que. complicado. Sempre ouvi dizer que um carro que sai bem em Barcelona sai-se bem para o resto da época, nas outras pistas. E ele em Barcelona ganha por mérito. Tinha carro para Sim, isso. sim, sim. Portanto, este é um bom carro. Este Williams é um bom carro. Conseguiu sair do buraco, finalmente. Mas Onde só repara uma estava coisa, cada vez mais fundo. conseguiu assim, mas quer dizer, bem vistas as coisas, onde é que eles deram mais, tirando ali, onde é que eles tiveram mais hipótese de brilhar? Na Austrália. Mais um ou dois circuitos, porque assim, ó Pedro. Depois da história de Barcelona, só o Bruno, sabes, é que deu mais pontos à Williams, porque calhou. Entendes? Por exemplo, eles não pontuaram neste pontuar, por exemplo, o Williams não pontuou, só pontuou no Mónaco por causa do 10º lugar do Bruno, porque o Maldonado teve um mau fim de semana. E no Canadá foi o que foi, ou seja, em circuitos de média e de baixa velocidade, o Williams não é assim tão eficaz em relação a nem tanto à Mercedes, mas em relação a uma Lotus, em relação Sim, claro. a um Sauber, a Pois, um mas isto está Force India, de tal forma. são os seus, exato, está equilibrado, porque são neste momento os seus competidores diretos. Percebes? Para teres uma ideia, a Williams tem menos 14 pontos que a Sauber. E claro, mas claro, está muito distante da Force India, mas é à custa de uma vitória. Entendes? A Force India não tem pódios esta época. A Williams já tem uma vitória. A Sauber tem dois pódios, mas não tem vitórias. E há um equilíbrio relativamente maior entre um piloto, que é o Kamui Kobayashi, e o Sérgio Pérez, não Se é? bem que o Kobayashi é muito estranho, o melhor resultado dele é para um quinto, não é? Exato. Exato. Porquê? Mas ele Isso é. consegue, mas consegue estar mais tempo. Mas é a velha história da consistência. Consegue estar mais tempo, mais vezes nos pontos. Porque não te esqueça uma coisa. O quinto lugar, agora com este novo sistema, dá-te 10 pontos. Entendes? Se tu Sim. conseguires quinto lugar aqui, um quinto lugar ali, um quinto lugar acolá, duas ou três ou quatro vezes, não é? Tu tens 40 pontos. Sim, para estas equipas do meio de pelotão é muito bom. Exato. É Se muito bom. pontuares, imagina, Não, mas o imagina. que eu queria dizer é, tu estás a dizer que há Para uma equilíbrio coisa, entre o. imagina que tu tens de oito corridas, pontuas quatro vezes, e esses quatro vezes são quintos lugares, são 40 pontos. O que é importante. É muito bom, é muito bom. Exato. Para teres uma 45 é o ideia. teu button. Está em Sim, oitavo. exatamente. Exatamente. Mas, por exemplo, para teres uma ideia, o Sérgio Pérez tem dois pódios. São dois pódios. Aliás, só pontuou três vezes. E três deles são pódios. E só com esses três. Só com essas três classificações é o nono no campeonato. Mesma coisa em relação ao Button. Percebes? Só que tem uma vitória. Só que tem uma vitória ali, então são 45 pontos e um oitavo lugar. E é já alguma coisa. E o Grosso já também anda a lucrar um bocado com isso. Pois, É o Grosjean sétimo. está em sétimo, Exato. a 2 pontos Vencedor do de Raikkonen. E digo-te, se ganhar uma Lotus, nada te diz que é o Raikkonen, porque o Grosjean está muito bem, muito bem. Exato. Ele foi Pode ser os dois, aliás. queimado. Pode ser qualquer um. Ele foi queimado em 2009 com a Renault. E acho que toda a gente o deu como morto para a Fórmula 1, mas ele voltou em grande estilo e grande força. Porque pá, ele mandou umas pasadas no Schumacher já esta época uma ou duas vezes. E teve duas ou três corridas sem no princípio sem fazer mais do que uma volta. Mas agora está em sétimo, né? Isto é o primeiro pódio, não. É o segundo. Do Grosjean é o É o segundo. segundo pódio. Pronto, é ótimo. É ótimo. Vamos ver. Isto é a Lotus que vai ganhar. Vai ser o próximo. A Lotus ainda ganha esta época outra vez. Ou ainda vai ganhar esta época. Agora, em Valência, que é a próxima corrida, eu desculpa que a qualquer pessoa que não queira ver esta corrida. Por isso, Paulo, se não quiseres ver a corrida, estás desculpado. Porque esta é a pior corrida do ano. Mas eu vou ver, não é Eu mesmo? também? Qual é a dúvida? Mas normalmente é a pior corrida do ano. Ah, sim. Ah, É a não pior tenho. corrida do ano. Eu Aquele circuito. concordo. Eu concordo. Aliás, aquele circuito é, como é que eu ia dizer, é inútil. É uma aberração. Epá. Aquilo é uma tentativa de fazer outro Mónaco. Não é? E no meio dos barcos, não sei aqui, no meio dos barcos que nunca lá estão, porque o Porto de Valência cobra diárias mais elevadas na altura da corrida, e o pessoal dos barcos pisga-se ali para fora. Aquilo, geralmente não tem lá barcos. Tem o barco do. Como é que se chama o gajo da Force India? O Vijay. Vijay Malia, Vijay Malia. O indiano, que é o. Não, é o indiano mais rico, é o. Mas está lá em cima. O gajo costuma lá ter o barco dele. E quando é no Mónaco, o maior barco é o dele. Portanto, é esse tipo de pessoa. Mas aquilo é uma tentativa de imitar o Mónaco. Não tem o mesmo carisma, nem tem a mesma importância. E as corridas são piores. As corridas são Exatamente. piores. As corridas são piores. O circuito é estranho, porque o circuito é largo e poderia dar para mais qualquer coisa, mas não. Mas não. E pronto, é isso. Exato. Adiante. O que é que ou melhor, mais alguma coisa que queiras apontar aqui sobre esta corrida? Não, acho Só que há uma coisa que eu chamo a atenção, que é, mais uma vez, não se voltou a ver Force Indias. não, Não sei se mas tens noção. assim, eles deram, pronto, mostraram-se nos treinos o Paul de Graça passou para a Q3, e o Hülkenberg andou lá perto, mas não conseguiu. Só que pronto, não tiveram grandes resultados em termos de corrida. Teve perto, mas ficaram a pôr todos os pontos. Pois, Yeah. mas o que eu quero Eles dizer é. lutaram muito com a meio de corrida, eles lutaram muito com Pérez, com Kobayashi, com Grosjean, mas eu creio que eles não conseguiram conservar tão bem os pneus como os outros. E pronto, Eu estava numa mais de que eles não apareceram mesmo na transmissão. Estava a ver se arranjava aqui uma teoria da conspiração contra o Bernie. contra o do Bernie, né? Não, não, não, não. Eles Por causa apareceram que eu ainda das vi. coisas do Do corrida no Bahrein. Bahrein, sim. Não que eles vi, que eu É que eu não consegui me ver. lembro de os ver, estás a ver? Não me lembro de os ver. Não, É que isso? eu os vi. Diz-me uma coisa, a HRT, o que é que fez de especial nesta corrida? Foi só qualificar-se à frente da Marussia, não é? Atenção, qualificou, sim, pronto, qualificou-se o Pedro La Rosa, conseguiu ficar à frente Sim, o Kartikain. O Kartikain pediu sim, eu um. sei, é a aberração do costume. Mas sim, o La Rosa foi 20º à frente do Pique e do Glock. E por E exemplo, o estava a correr bem a Vergne corrida? Estava a teve uma correr bem a qualificação corrida? ao do La Rosa. Sim. Estava, até ele disse com o problema de travões, não é? Pois, essa parte eu vi. Cheguei a ver. Uhum. Não tinha prestado era Portanto, muita atenção à corrida dele até aí, e ele veio dizer que estava contente, que a corrida tinha corrido bem. Então... Estranho, pá. Esta é não, uma mas equipa depois estranha. sabes que sim, sabes que as pessoas gostam de tirar coisas positivas de coisas negativas, mas para teres uma ideia, mas eles existiram na mesma altura, os dois carros existiram na mesma altura, um do outro, do Kartikeyn e do de La Rosa. Portanto, Antes, se calhar, de então, Fórmula 1 é isto, não é? Antes de passarmos para outro tema, queria só mandar quem nos ouve para ouvir a entrevista do Vettel no que o Paulo tem no seu blog. Eu gostei muito, pá. É assim, eu quando estou a ver as corridas, acho que o Vettel já ganhou tanta coisa que se ele não ganhar nada, a mim não me chateia. Mas o gajo é impecável. Gosto bastante do gajo, mandou umas piadas e tal, está sempre muito à vontade. E eu também gostei desta entrevista, achei engraçado. No Principalmente David Letterman porque Show, para conter. David Letterman Show, exatamente. Exato. É Com um quem? Com quem? dos. Com o David Letterman. Exato. E é engraçado ver porque é como se o mundo. Ele foi entrevistado. Na América, não é? E a Fórmula 1 não é um desporto muito popular na América. Tu ele é entrevistado como se a Fórmula 1 fosse um mundo pequeno, estás a ver? Como sendo o chefe do Exato. rancho da Pampilhosa da Serra que vai à televisão mostrar os queijos e as chouriças, não é? Fiquei um bocado com essa ideia e gostei. E gostei desse. Qualquer dia vamos ver o Vettel no Cribs do MTV. Ainda existe programa? Não sei, epá, eu se disser que passei meia hora tudo junto a ver MTV na minha vida toda, acho que não estou a exagerar. Não estou a Tá bem. exagerar. Mas isso é o quê? É uma que os gajos mostram as casas de não sei quem, não é? Exatamente. Pois, estes gajos não ganham mal. Há uma altura em que, na entrevista em que o gajo diz: Ah, tinha aqui uma ideia que nos vai fazer aos 2 milionários. E eu a pensar, epá, mas não são já. O Vettel ganha o quê? Sabes quanto é que o Vettel ganha? O que eu saiba, acho que deve ganhar, não ganha muito dinheiro, acho que deve ganhar para uns 10 milhões por ano. Pois. Ou seja, é milionário. Não É, mas o é? outro é mais, ainda mais. Pois é, pois é. Tem ar de ser mais, não é? Aquilo é um Herman, mas em ponto grande. Mas eu gostei muito da entrevista. Eu não sei, eu acho que fiquei com a ideia que não achaste grande coisa. Mas vale a pena ver. Vale a pena ver. O gajo manda umas piadas e tal, está à vontade, é engraçado. Próximo tema. Cheira-me que é as 24 horas de Le Mans. Não te cheira, é. Ah, é? Pronto. É. As 24 horas de Le Mans são já este fim de semana. Exatamente. Confidenciou-me o Paulo ainda agora, que eu não sabia. E achava que era uma informação secreta. Não, está lá no calendário e tudo. Fogo. Eu é que sou muito distraído, sabes? As 24 horas de Le Mans são o sexto fim de semana. Para quem viveu a vida toda debaixo de um calhau, é uma das corridas mais míticas de toda a história. Das mais Exatamente. antigas, não é? Corrida em Sim, França. podemos considerar aquelas mais antigas. A primeira edição foi em 1923. Isso é muito antigo, isso é antes da Segunda Guerra Mundial. Bem antes, Exatamente. não Sim. É daquelas é? provas que foram Aliás. interrompidas pela Segunda Guerra Mundial. Os meus avós, nenhum deles era nascido nessa altura. Portanto, aquilo Também é não. mesmo antigo. Não. Minha avó. Sim, ah, sim. Portanto, é bem antigo. E é uma prova. Faz parte do campeonato de resistência. O Lamy está a correr este ano, não? Tá. Só que tá na classe GTE com Corvette. É pena, pá, porque nós tão cedo não vamos ter um português a vencer as 24 horas de Le Mans, pois não? Não temos Não, ninguém no provavelmente não. LMP1. Não O temos. Nesta LMP1, altura para não quem não temos. sabe, é a categoria principal, não é? Que julgo eu Há quatro que. categorias, para ter uma ideia, há quatro categorias no Mundial de Resistência, que é o LMP, são os protótipos. Que significa que Le Mans Prototype. Exato, É em Lema francês? Prototype. É, exato. E depois tens a classe GT, que são os carros de Gran e Turismo. há, exato, Gran Turismo. E há o Gran Turismo Pro e o Gran Turismo AM, amador, não é? Certo. E os LMPs estão divididos em LMP1, que são carros gasolina, diesel, o que quer que seja, mais potentes, com determinado motor, e é onde estão os carros de fábrica, Audi e Peugeot. Costuma que Audi e Toyota, Toyota neste caso, é a é Toyota. classe que domina sempre, não é? São os melhores carros. Exatamente. Depois a classe LMP2, que normalmente são carros a gasolina, têm motores menores. E são normalmente os garagistas que usam, com outros, por exemplo, os chassis de cliente, do género Zytec, a Lola, entre outras, e normalmente são carros, por exemplo, de chassi aberto. Não tem necessário, não é obrigatório que sejam um chassi descoberto, estás a entender? Não tenho a carlinga que tem Epá, eu os adoro essa Audis. palavra. Carlinga é muito bom. Que tem os LMPs 1. No LMP1 é obrigatório, quase. No LMP2, não. É por isso que tu vês carros fechados, carros abertos. Com ou sem o vidro, não é? Eu pessoalmente Sem prefiro uma os que têm. capota. Exato, sem uma capota. Eu pessoalmente prefiro os com capota. Não gosto muito dos sem capota. Mas sou eu. Este ano, Peugeot foi-se embora do Mundial quer das 24 Horas de Le Mans, quer do Mundial de Resistência. E a batalha é, pelo menos entre os da frente, é uma batalha entre os Audi e os Toyota, que estão de regresso alemã depois de 13 anos sim, 13 anos de ausência da competição. E eles trazem um carro híbrido. Ou seja, um protótipo a gasolina e com motor elétrico. O que é que tu achas das possibilidades da Toyota de fazer frente à Audi? São diminutas? Pois. São, Porque o para carro é novo, começar, não é? são. Não é nada contra. Não Carro é é. novo, o carro é novo, não esteve. É a primeira corrida a sério da Toyota, do protótipo. Estiveram a testar durante boa parte do inverno e a primavera, mas é agora a única. É agora a primeira. Eles deveriam ter estreado em Spa, mas houve problemas e com o carro. Tiveram um acidente, o protótipo, o único protótipo que eles tinham teve que ser reparado e eles no final falharam, não é? Aquele teste. Portanto, o que aconteceu é que no final disseram, opá, então ficamos mais. Decidimos pôr o carro mais tarde, né? Em Le Mans. Então, tens ali um carro que não foi experimentado em situações de corrida. Este protótipo da Toyota é feito na estrutura, na fábrica ou nas instalações da Toyota da Fórmula 1? Sim, em Colónia, sim. Pois que é o que faz sentido, não é? Porque se há categoria de desporto automóvel tão tecnologicamente avançada quanto a Fórmula 1, é esta. Sim. Exatamente. E que não é tão restritiva em termos de regulamento, tenho esta ideia. Há mais liberdade para os engenheiros trabalharem. Como futuro engenheiro, isso agrada-me, não é? Consigo ver interesse aí. Não sei qual é que é o que é que motiva. Não sei se vou conseguir fazer entender. O que é que faz com que não haja ainda mais inovação tecnológica ao nível da Fórmula 1 ali? Não sei se é audiências, se é dinheiro, o que é que é. Competitividade não há, tenho É, para mim certeza. não, competitividade não Fiz-me entender, fiz-me é entender. política, é política. Pronto, é mais política. Na minha opinião, é política. Porque assim, são marcas. Existem lá construtores, ou seja, pessoas que querem poder pôr nas suas campanhas publicitárias quando, por exemplo, quando a Audi vende um carro, sabe-lhes muito bem pôr lá num anúncio publicitário, num outdoor muito grande, uma coroa de louros a dizer campeão de Le Mans 2012. Exatamente. Fica-lhes muito bem. A Renault, quando ganhou os campeonatos com o Alonso, tinha aqui. Portanto, aquilo é um bom. Faz bem as vendas, não é? Portanto, podia Exatamente. haver ainda mais ao nível da Fórmula 1, porque aquilo de facto permite. Exato. A competição é muito diferente. É uma corrida de resistência. São 24 horas. Mas Tecnicamente. quem ganha a corrida ali, está a ganhar uma prova mítica, estás a entender? É muito importante. É muito importante, principalmente, por exemplo, a Toyota nos anos 70 e 80 tinha uma. E 90, é mais 90, foi mais 90. Tinha uma enorme obsessão de ganhar em Le Mans. As construtoras, principalmente a Toyota e a Nissan, que também tem experiência de Le Mans, tinham como objetivo principal vencer aquela prova. E ainda por cima estamos a falar dos anos 80 barra início dos anos 90, que era o Grupo C. E houve muitos construtores que participaram ali, escusavam de ganhar. Podias dar-te bem em Sebring ou em Daytona ou numa prova de 1.000 km, mas tu não ganhasses em Le Mans, não eras ninguém. A Nissan sofreu um bocado com isso. A Toyota sofreu um bocado nisso, com isso. Depois, no final, estou a dizer isto porque lembro do que aconteceu em 1999, com os Mercedes que voavam na pista. Voavam mesmo, estás a entender? Sim, Os backflips e e tudo cortavam mais. cabeças. Exato, cortavam cabeças. Depois tinhas a Porsche, tinha problemas e em 99 a Toyota esteve tão perto de ganhar aquela prova que soou frustrante. Entendes? E então ver a Toyota de regresso ao Mundial só faz com que eles, de uma certa forma, queiram voltar à Alemanha e ao Mundial de protótipos para ganhar, porque é uma coisa que lhes falta. Que lhes falta, estás a entender? Claro, a Fórmula 1 é uma coisa completamente diferente. Eles saíram de lá com o rabo entre as pernas. Já, toda a gente sabe mais ou menos a história. Só que ali, pronto, para dar um exemplo, pronto, como eu disse atrás, a Toyota tentou e falhou, a Mazda tentou, a Nissan tentou e falhou, mas a Mazda, que não investiu tanto como as outras duas, conseguiu logo uma vitória um bocado estranha, aliás, numa prova um bocado estranha, meteu lá o 787R. Com motor rotativo Wankel, né, que eles adoram ter aquele tipo de motores, e ganhou provavelmente das vitórias mais inesperadas da Da história história. sport protótipos em geral e da Alemanha em particular. Certo. Claro que também vai haver outro motivo de interesse nestas 24 horas de Le Mans, que é o Delta Wing. Exatamente, exatamente. O que é que tu achas? É assim, mesmo que o Delta Wing seja o primeiro a cortar a meta, não vai contar para nada. Não conta, Atenção, não vai não, ser. não, não conta, não conta, não estou conta. Está Não há ali pódio, é uma participação especial. mas sobe ao pódio da corrida, não é? Porque efetivamente ganhou ou não? Imagina, mas supondo que é o primeiro a cruzar a meta, que ele tem um pódio, não é? Há uma cerimónia de Não, pódio. é assim, mas repara uma coisa. Não Não, conta tem para o lá um pódio, campeonato, mas. ok. Não, não conta, é Mas uma coisa extra especial. Mas, por exemplo, há lá um pódio, mas, por exemplo, as categorias sobem ao pódio. É? Recebem os seus troféus. Os troféus relativos às vitórias na categoria. Agora, neste caso em particular, o Delta Wing é uma exceção. Porque é assim, há lá uma box em Le Mans, há sempre uma box que é para veículos experimentais, que é a box 56. E participam, mas não conta para a classificação. Porque se tu fores ver, o Delta Wing não cabe em nenhuma das categorias. Tens ali um motor pequeno de 1,6 litros. Tens uma configuração de carro que não obedece às regras de comprimento e de largura num carro normal. É que tu não sabes classificar aquele carro. Aquele carro é o quê? É um LMP1? É um LMP2? Ela é um GT? Quer dizer, pois o claro. carro, não, como é tão experimental, basicamente o que eles querem é ver como é que se comporta com o motor daqueles, como é que se comporta em pista, numa pista daquelas. Porque basicamente o que eles querem é provar que um carro daqueles consegue poupar em termos de pneus, gasolina, consegue fazer a distância. É um teste. Sim, a minha pergunta era se, isto hipoteticamente, o Delta Wing vence a corrida, passa em Mas não primeiro, passa a conta. meta em primeiro, não Sim, mas não conta conta. para a Não. corrida, não sobe ao pódio. Não, não, não, não, não. Ah, Não, não conta para a corrida. Não. É uma participação especial. Para teres uma ideia, repara uma coisa. Olha para o número que eles têm no carro. Eles levam no carro. O quanto dorsal é número? zero. Ah, é É o o zero? zero. Eles levam Ah, uma não sabia. dorsal zero. Não, Não sabia, não sabia. Mas está lá. Enfim, basicamente o carro que está a sair que vai ser mostrado em Le Mans e que vai correr. Aliás, primeiro de tudo, eles tiveram que prometer à ACO que tinha que fazer determinado número de paragens e, não e tinham que andar o equivalente a um LMP2. A E sério? anda, de facto. Ah, é Exatamente. Eles não podiam, eles, por exemplo, eles não podiam ter um tempo. O tempo médio deles tinha que ser 3,43. Para teres uma ideia, que é o tempo Aí. médio, seria o tempo médio de um LMP2. E até nem deslustra, acho que tinham. A Houve um sério? teste que fizeram. Epá, já estou triste, meu. Já me deixaste triste. Eu pensava que aquilo ia fazer um brilharete. Opa. Ei. Não, mas pode haver. Atenção, mas pode haver um brilharete na mesma. como é que tu, não é? Tu vais perguntar, então como? Estamos a falar de um carro que, em vez de ir 7 vezes às boxes, como seria um carro normal, vai 2 ou 3 vezes. Pronto. As paragens E nas vai boxes. poupar mais pneus, e vai poupar mais pneus, e vai poupar É assim, ele mais tem que ir sempre. gasolina. Normalmente os turnos de condução são duas Claro, horas, para. não é? Exato, exato, turno de condução, claro. São 2 horas. É Há um aqui pelo mandatório, é menos. obrigatório. É Há aqui pelo obrigatório. menos. Há 12 turnos, 12 trocas. Exatamente, exatamente. Sim, aí há as suas ditas paragens obrigatórias. Aí ele vai fazer. Agora, por exemplo, não, nada impede que, imagina, para, atira e mete, percebes? E vai e não implica que haja reabastecimento e haja troca de pneus, percebes? Pois, claro. É isso que eu quero, é isso que eu quero dizer. São 11, afinal são 11. Estive aqui a fazer umas contas de repente. São 11 trocas, porque o primeiro não conta, É isso. né? O primeiro não conta. As paragens em Le Mans, como é uma corrida de 24 horas, não é como na Fórmula 1. Eles tiverem que parar 10 minutos para arranjar qualquer coisa, param. Isso. Há aqui um. Para quem não está habituado a seguir as 24 horas de Le Mans, há aqui um pequeno ajuste mental que é preciso fazer quando se pensa nestas coisas. Mas sim, isso é verdade. Isso é verdade. Pá, e esperemos que. Eu espero que aquilo faça que eles saiam bem, porque senão vou ficar triste. Pá. Vou É, ficar também triste. espero. Embora hoje acho que eles andaram um bocadinho. Hoje eles tiveram um problema qualquer e eles tiveram de. Tiveram um princípio de incêndio e o carro ficou parado no meio da pista. Epá, isso é chato. Isso é chato. Exato. Pá, e a pista é muito grande. Esta pista é La Sartre, é assim? La Sarthe. La Sartre. Vou La Sartre. Não, isto La Sartre é uma pista É o com. rio que passa ali ao pé. É por causa do rio que passa ali ao pé. Sim. Qual é que é o comprimento da pista? Eu sei que é uma 13 coisa. quilómetros e 600, é a volta de 13 quilómetros e 600 metros. 3 segundos. Portanto, como tu disseste, uma volta são 3 minutos. Exato. 3 minutos e meio, à volta de 3 minutos e meio, em 3 média. minutos e meio. O LMP1 faz o Pode quê? ser um bocadinho mais. Os LMP1s devem fazer à volta de 3,18, mas não tenho a certeza. Qual é a volta mais rápida ali do. Sabes? Tu sabes isto tudo, tu tens Sempre. sorte. De sempre. Acho que é 3,15, mas não tenho assim, sempre, assim 100% de certeza. Deixa eu ver se já. Eu pensei que Mas tu eu, mas soubesses eu, mas eu isso tudo, creio que. soubesses isso tudo na Mas ponte eu sei de uma comigo, por isso é coisa, que mas eu sei. perguntei. Sim, assim, há uma coisa que havia um recorde que foi estabelecido em 1988, isso era de velocidade, atenção, não é de volta mais rápida. Havia um recorde de velocidade, foi estabelecido em 1988, e que provavelmente não vai ser batido tão cedo. Ou acho que andou lá, ou andou muito perto de ser batido o ano passado, que era de velocidade máxima em reta. Ou seja, no Mulsanne, na Mulsanne, que é a reta de Mulsanne. O recorde era de 405 km por hora. Ai, com caraças, 405. Aliás, nos anos 405. 80, nos anos 80 havia metade, segunda metade dos anos 80, ou por volta dos anos 80, era uma opção para saber quem era o primeiro a chegar aos 40 por hora. Aos 400. Sim, que era a primeira a chegar por lá, mas acabou por ser o tal carro, um WM Peugeot. Exatamente, um WM Peugeot foi em 1989, conseguiu andar à velocidade de 406 por hora na reta da Mulsanne, que já Que é a agora a maior. reta da Mulsanne tem 6 km de distância. Ao todo. E claro, é por causa disso. Pronto, por causa disso, a Monsanto tem agora 2 chicanes. Que é para evitar pronto, Sim, que se tente fazer. é uma espécie de corrida às armas para Para teres uma ideia, por exemplo, agora não pode andar, como tu sabes, agora já não podem andar a 400 por hora. Mas mesmo com as duas chicanes, a velocidade máxima é de 320. Compreendes? Bastava tirar, se Portanto, calhar, uma das ainda. chicanes e aquilo ia Provavelmente lá poderia perto. ser ainda maior. Exatamente. Não, mas agora, nesta altura, normalmente os carros, a média dos LMP1s deve andar à volta pronto, o tempo de volta, atenção. O tempo de volta deve andar à volta dos 3,18. Mas agora só, não, um bocadinho mais, é 3,25. Mas eles andam a 3, mas muito provavelmente este ano podem andar com tempos de 3,23, 3,21, né? Podem baixar. Por que é que diz isso? Por causa da velocidade dos carros, não é? Porque não te esqueças uma coisa, agora tem este carro novo, é um híbrido. Compreendes? Vamos ver então o que é que dá, sim. Exato, mas por exemplo, para teres uma ideia, os tempos de volta mas também pode ser que chova, não é? O tempo em Alemanha neste fim de semana, nestes próximos dias, vai estar relativamente instável. Mas por exemplo, em 2011, o R18 TDI, que fez a pole, foi à volta de 2 segundos, foi, aliás, foi 5 segundos. Quase 5 segundos mais rápido do que o recorde anterior. Compreendes? Para teres uma ideia, em 2007 eles tinham feito o LMP1 diesel, tinham feito uma volta em 2006 de 3,34, 3 minutos, 30 segundos e 4. O ano passado fizeram uma volta de 3,25, 738. Só com motor a diesel. Só com motor a diesel, percebes? Claro, agora metem os híbridos, pode ser que seja um bocadinho mais lento e com o tempo O instável híbrido, e. uma das vantagens do híbrido é a poupança à partida Exato. de combustível. Agora, não sei é que tipo de híbrido é que eles têm, que eles usem. Uma coisa do estilo Fórmula 1, em que tem X segundos por volta, não Não, sei. eu tenho, eu acho que eu tenho. Dá a Ou impressão andam que é o com Zitron. Dá a impressão que o são o elétrico Zitron. ligado mais tempo, não sabes? Hã? Ah, não, um carro híbrido, isto é assim, um carro híbrido de estrada, tanto anda com motor a combustão como o elétrico. Há variações disto, mas ou anda com um ou anda com o outro e vai descarregando as baterias ao longo, pá, faz montes de quilómetros só com o elétrico. Exatamente. Na Fórmula 1 não, Exatamente. aquilo, o combustão está sempre ligado e há alguma altura E para se ter mais velocidade. ganhas 80 Exatamente, mais 80 exatamente. Ganhas por hora. 80 cavalos de potência e Exatamente. E durante X mais. segundos. Exato. Minha Durante X pergunta segundos é e ganhas para aí. se tu sabes se o Toyota, por exemplo, qual é que é o sistema destes dois? Há de ser o da Fórmula 1, não? Eu creio que não. Eu creio que não tem cares propriamente dito. Mas o é assim, eles têm dois carros, dois tipos de carros, para três meses, são os E18. Eles têm o e-tron 4, que é, neste caso, será um híbrido, percebes? E tem o eles chamam aquilo de Ultra, que é uma evolução do TDI, entendes? Sim, sim, sim. Porque restringiram a tomada de ar, percebes? Tem um tanque combustível de 60 litros. Ou seja, eles modificaram. Por exemplo, o Ultra é um diesel. Só com modificações em relação ao veículo anterior. E o e-tron, tens uma ideia? Tem uma espécie de acumulador. Estilo cares, mas não é cares. Sabes? É um flywheel. Acumula um X, não é? Cares também é um acumulador. Sim. Mas por exemplo, para teres uma ideia, o acumulador que eles têm tem um limite de 500 kJ. Ah, São feitos pelas rodas, neste caso as rodas porque eles têm lá têm motor elétrico ligado às rodas da frente. E claro, funciona um bocado como um dínamo. E eles acumulam, chegam até ao limite, se eles quiserem ou não, dos 500 kJ, e depois eles usam para, pronto, para ter um boost, por exemplo, na zona ODE. Pois, já percebi, Por é, exemplo. mas o sistema é de. A vantagem como que aquilo traz em cada volta é a mesma coisa que o Kers, né? Um boost aqui e ali. Ok, já entendi. Exato, um Já curso entendi, já aqui entendi. e ali. Vamos ver se então se com o Kers. E há outra coisa, mas é outra coisa. Segundo o e-tron, aquilo só funciona a partir de 120 por hora. Na Fórmula 1 Percebes? também é a Porque, por partir dos exemplo, 100. sim, mas repara uma coisa: o que eu quero dizer é, por exemplo, tu vais usar o e-tron no, no, na Arnage, não é? Ou, por exemplo, por exemplo, as chicanes. Dou-te um exemplo, as chicanes de Dunlop ou Indianápolis, ou o que é que seja, a parte mais sinuosa, ou seja, não é o aconselhável. Ou seja, tu só vais usar aquilo para a reta. E no Básico. início, é bom por trás binário e ajuda na aceleração, não tanto em velocidade de ponta. É, exatamente, exatamente. O princípio é o mesmo que na Fórmula 1, que é onde nós estamos habituados a ver o uso de Kers, né? O Delta Wing não é híbrido, pois não? Não. Então tem um motor 1.6 a gasolina. De Está um. bem. Podia ter outro, não De é? Sanjuque. Podia ter Tem. outro. Já agora que falamos de carros de género Box 56, parece que para onde vai haver outro. É, vai haver outro. Este ano toda a gente está todo louco pelo Delta Wing. Confesso que eu também estou muito curioso. Para saber como é que o Delta Wing se vai comportar em Le Mans, tenho grandes expectativas, não é? Mas para o ano vai aparecer outro tipo, outro estranho carro, outro protótipo, outro experimentalismo, não é? Que é um carro chamado Green GT. A É mim, um híbrido Paulo, também. a mim parece-me, como se diz É na um gíria, híbrido, atenção. é um filho bastardo entre o Peugeot de Le Mans do ano passado e um carro da Fórmula Indy. É capaz. É a maneira como eu classifico este carro, que é um bocado, Temos é de que, facto um onde bocado nós temos estranho. que, quando acabarmos o programa, onde nós temos que meter lá uma foto do Green GT. Mandamos. Porque para quem ainda não viu, o Green GT é um bocado estranho. A frente dele parece um tubarão-martelo. Pronto, para ter uma ideia, parece um tubarão-martelo. Mas é verdade, se tu vis o carro por cima, parece mesmo um tubarão-martelo. Depois tem uma entrada de ar atrás que não lembra nem ao menino Jesus. Mas atenção, até gosto. Até essa é a parte que eu gosto. Cabe lá uma pessoa. Mas quase, quase, quase. Se calhar até que se confunde, até há pessoa que pode confundir aquilo com o lugar onde se senta o piloto. Mas agora, fora de brincadeiras, o Green GT. É um híbrido elétrico, claro. Só que o motor funciona a hidrogênio. Vamos ver no que isso dá. Basicamente. Exatamente, vamos ver no que isso dá. Mas, para terem uma ideia, a descrição que se faz deste carro, e que eu meti no meu blog, é que o veículo é movido por dois motores magnéticos permanentes trifásicos. Debitando cada um 170 kW, ou equivalente a 460 cavalos, a 12.500 rotações por minuto. Esses dois motores serão movidos à eletricidade gerada por duas pilhas de combustível alimentadas a hidrogênio, armazenada a 350 bar em dois tanques compósitos comprimidos a ar por dois turbocompressores elétricos. E a temperatura do funcionamento da pilha é de 80 graus. Então, com a necessidade de arrefecer esse ar, eles têm uma enorme entrada de ar, que não lembro nem ao menino Jesus. Ou seja, só a última vez que eu vejo uma coisa daquelas é aqueles protótipos dos anos 70, basicamente. Aquelas chaleiras, não é? Não, como é que era o bulo? É aqueles Parecia um bulo. bulos enormes, Sim. exato. Pronto, e basicamente, É assim, basicamente. pelo que eu leio no teu blog, dizem que os depósitos levam 8 kg de hidrogênio. 8 kg é quase nada. Quase nada. Na Fórmula 1 eles levam alguns 200. Ou cento e Exato. muitos. 8 kg é quase nada. Mas Claro. pronto, isto vem do facto do hidrogênio. O hidrogênio, sabes que é o combustível usado nos foguetões, não Exato. é? Sim, mas atenção, também temos que ver que, Não é a mesma coisa, ok, não é a mesma coisa. não é a Aquilo é mesma misturado coisa. hidrogênio com oxigênio e daí Exatamente, e é faz aquela sólido. chama que parece. Pois, e é líquido. Não, É não, líquido. mas tem que estar com, mas sabes que tem que estar armazenada quase um grau perto do zero absoluto para poder funcionar, não é? Não é funcionar, é para estar estável, porque senão, se estiver quase à temperatura ambiente, explode. Não é? Pode explodir, sim, é verdade. Eu estou curioso com este carro, porque esta tecnologia de este modo de funcionamento de ter uma pilha de hidrogênio ligada a um motor elétrico e tal, isto é uma coisa que já se vê há muito tempo. Nas experiências pós-miúdos, eu trabalhei durante 2 anos no Museu de Eletricidade e há uma série de experiências que se fazem didáticas pós-miúdos com pilhas de combustível e luzinhas e não sei o quê. Agora, ver isto aplicado num carro de corrida, deixa-me muito curioso saber da viabilidade disto, competitiva e não. Isto é inovador porque, de facto, nunca ninguém acho que se tinha lembrado de passar de uma brincadeira de crianças, né? Literalmente, para uma coisa mesmo a sério. Vamos ver no que isto está. Mas sabes porque é que eu gosto sabe porque é que eu gosto da Endurance? É um bocado por isto, porque provavelmente deve ser o último reduto onde tu podes experimentar soluções novas em termos competitivos. É isso que nós estávamos a dizer, que eu estava a dizer, estava a explicar também no princípio. Exatamente isso. Exatamente isso. Tal e qual. Bom, esta semana. A semana passada nós não gravámos. Toda a gente deu por isso, certo? Já notou. Deste por isso? Hã? Hã? Sim, deram por isso. E no último episódio houve uma treta, técnica. Desta vez é a tua vez. Desta vez é a tua vez. Passa o bastão. É verdade. Então e o que é que nos trazes hoje? Olha, eu trago hoje estamos a gravar isto no dia 13 e faz precisamente 30 anos sobre os eventos, que aconteceu exatamente sobre isso, sobre os eventos. Os eventos de quê? Desculpa. Dos eventos do Grande Prémio do Canadá de 1982. Estamos a falar provavelmente da temporada mais conturbada, uma das temporadas mais conturbadas de sempre. E hoje faz 30 anos que morreu o Ricardo Paletti. Pronto, é assim, foi a segunda morte na Fórmula 1 naquela temporada. E ainda por cima pouco mais do mês. Pondo as coisas em termos históricos, o Grande Prémio do Canadá de 1982 acontece numa altura em que, primeiro que tudo, antes daquele ano, era corrida em outubro, ou seja, no início do outono. Então, para evitar frio, temporal e tudo mais, porque no ano anterior foi que tinha acontecido, decidiram mudar o Grande Prémio do Canadá em termos de calendário para junho, início, pleno verão. Só que, por azar dos azares, o Grande Prémio calha precisamente um mês depois do Gilles Villeneuve morrer. E havia um grande receio na altura que os canadenses pura e simplesmente pirassem dali ou deixassem de ir ao autódromo, porque a pessoa com que eles seguiam já não existia mais. Houve homenagens a ele, foi na altura que rebatizaram o circuito com o nome dele, E foi um grande prémio muito estranho, porque, para terem uma ideia, o Nemesis do Villeneuve, que era o Didier Pironi, fez a pole position naquele grande prémio, e falava-se no paddock que o ambiente era no mínimo estranho. E o Pironi parece que sentiu um bocado o peso do mundo em cima dele. E as pessoas estavam de olhos nele para ver o que é que ele ia dizer, o que é que ele iria falar, etc, etc. E as pessoas, vá lá, aceitaram mais ou menos as explicações dele, embora alguns dissessem que chamassem de hipócrita para baixo. Para teres uma ideia como é que estava o ambiente naquela altura. E depois, claro, o evento os eventos na partida. Que, para ter uma ideia, no arranque, o Pironi fica parado, fica parado na grelha, a embreagem cedeu, fica parado na grelha, e a única coisa que ele pode fazer, e atenção, nessa altura não havia bandeiras amarelas, nem havia safety cars, nem nada do género, e ele só podia era abanar as mãos, para evitar que alguém lhe batesse por trás. E rezar. E rezar. E infelizmente foi o que aconteceu. Porque, para terem uma ideia, quem está na última fila da grelha, estamos a falar de uma grelha de 26 carros, demora um certo tempo até chegar. Demora muito pouco tempo para arrancar. E apesar de estar, vamos supor, 200 metros entre a primeira e a última fila, é mais do que suficiente para o carro já estar a 130 por hora ou 140 por hora em terceira, que era a velocidade que o Paletti estava quando bateu em cheio na traseira do Pironi, porque ele estava a partir da penúltima fila da grelha. Partida. Foi um bocado semelhante ao que aconteceu ao Pedro Lamy em Imola. Estás a entender? Partida penúltima, dando penúltima da posição da fila da grelha, e acertou o carro de lado a 140 por hora em terceira, ou a 160. No caso, e ainda por cima, para pirar as coisas, o chassi do Osella, o carro dele, era em alumínio, não era em fibra de carbono. E o carro, o impacto do carro em cheio, para teres uma ideia, o carro recuou, entre aspas, para aí quase 1 metro, esmagou-lhe as pernas, e o volante, com o braço de direção, claro, basicamente, embateu em cheio no peito. Estás a Atravessou de um lado entender? ao É por isso. outro, Não, não, tinha um volante, só que causou. podia ter partido, Não, imagino. não, não, não, não. Não. Causou traumatismos graves no tórax, estás a entender? Ele ficou preso, não podia sair. E quando eles tentavam tirá-lo dali, o carro pegou fogo. Eles deixaram lá dentro. Tiveram que sair dali, não é? Pois. Tiveram que sair dali porque o carro estava cheio de combustível, aquelas coisadas todas. Mas depois eles conseguiram combater o fogo e tiraram no conseguiram tirar-o dali. Demorou quase 20 minutos para o arrancar de lá. E pronto, foi levado para o hospital e acabou por falecer. Uns diziam que já estava morto na pista, outros diziam que já estava em estado crítico, O mas que é que tu achas? Foi morto na pista? Ficou morto na pista ou foi depois? Opa, o Mas Steve Watkins disse que já tinha as pupilas dilatadas, não é? Eu não sou médico, não sou propriamente médico, mas se ele estava a nem eu. dizer isso, era sinal que não lhe dava grandes hipóteses. O Ricardo Paletti, pelo que eu vejo na Wikipédia, era a segunda corrida dele. Era a segunda corrida em que ele começava A pela segunda McLaren. qualificação dele. Sim. E foi o último. Depois da morte dele, só se viria a haver mortes na Fórmula 1 12 anos mais tarde em San Marino. Sim, mas sim, pelo meio tinhas ainda tempos pelo meio de anos, mas em fim de semana é. Em fim de semana, sim. Pois. Exatamente, exatamente. Porque o gajo morreu. O Hélio morreu nos É, em testes, não é? testes em, Testes. em, em, exato, em Porricar. Portanto, ah, e depois o, e, ah, e depois uma nota entre aspas mais agradável. Esta foi a corrida em que a Brabham acabou com um 2 e é a primeira vitória de um motor BMW Turbo na Fórmula 1. Deve ser difícil Portanto, ah, e para para teres uma pilotos ideia, correrem. uma pequena historieta só para teres uma ideia. A Brabham, o Piquet tinha o motor BMW Turbo e o Patrese tinha o motor Cosworth. Pronto, no, nos Ford. outros, nas voltas finais, exato, Ford Cosworth. E ele nas voltas finais, o Prat Pérez já estava a apanhar o Piquet. E então a Brabham teve que mandar uma ordem para o Patrese para abrandar o ritmo para que o Piquet pudesse ganhar. E para ter, e isto só para teres uma ideia, até que ponto é que esta temporada foi tão doida. Na semana anterior tinha havido o Grande Prémio dos Estados Unidos Leste, em Detroit, e o Piquet não se qualificou. Estás a entender? A passagem do zero para o topo em uma semana. É, epá, pois é um bocado o que nós estamos a ver, o que nós estamos a ver esta época. É o que nós Exatamente. estamos a ver esta época. São capazes do melhor e do pior 2 semanas consecutivas. Olha o Maldonado no Mónaco e em Espanha. Exatamente, exatamente. Pronto, Paulo. Chegou ao fim? A treta histórica? Chegou ao fim da histórica. Então, Ah, Paulo, para ter, acho que. só para acabar, isto é só para o, isto é até ponto em que isto é triste. O Paletti iria fazer 24 anos na terça-feira seguinte, ou seja, 2 dias depois do Grande Prémio. Então, para teres uma ideia, até que ponto é que isto é triste. É triste, Uh, mas e a por mãe, acaso e a há. mãe, e ainda por cima, a mãe estava lá e assistiu a tudo da boxe. Fogo. É, é, É triste, é. É triste. Bom, agora deixaste-me triste, pá. Agora vou lá, vou-me deitar. Ainda vou ter que enxugar lágrimas na almofada, estou a ver. Pronto. Ficamos por aqui? Sim, acho que sim, já temos muito tanto tempo, quase mais uma hora. Mais demora, sim, mais demora. Para não variar. Exato. Então vá, Paulo. Boa noite. Boa noite. Falamos para a semana. Espero bem que sim, não é? Se tudo correr bem, não vejo porque não. Exatamente. Então vá, tchau. Tchau, até para a semana.